Salvador, Webjet 6709-340 Brasília com a November. 3-4, aguarde coordenação e cópia, 6709. Parando. Z09, pronto pra cópia? Afirmativo. Pesado Brasília, nível 3-4, aerovia peso Luno 7. Decola no zero, curva direita, saída gole, o fito. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5101. Confirmo, transponder. Firme. Transponder. 5101. Autorizado Brasília, 340, via peso Luno 7, decola do 10, curva direita, gole o fito, controle 198, torre 18-6, código 5101. 6709, correto, reporte pronto no ONU. Reportará. Prossiga. Acione o código 5070, suba e mantenha 500 pés, informe livrando o setor da ilha. Entendo que as radiais serão 350 até 360 de Salvador, no afastamento até 70 milhas. Entendi, 260, radial 260 até 355. Um afastamento até 60 milhas. Ciente, o código 5070, informe livrando o setor da ilha. Kilo Oscar, vou coordenar o seu plano para Chique Chique, uma centena, informação novembro. Sim, estou aguardando o outro lado. 17? Pode pegar 35, senhor. Gente. Ok, eu não recebo o seu transponder. Acione o código 5070 na posição normal. Acho que ainda não consegui contrato com o centro, mas estou ciente do seu acionamento, ok? Centro, vou acionar agora a atualização, gostou lá. E cavaleiro, não recebemos seu transponder. Certo. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304 transferindo. Bom dia, TAM 3304, acione identificação, vê se mantém o nível de voo 40040-1015, é o ajuste em Salvador, ILS X-Ray sem glide. Copiado, se possível completaria o RNAV para pista 10 e damos um órgão para transplante a bordo. Ciente, sua velocidade está liberada, a descida está autorizada até o nível 040 para completar a final do procedimento RNAV. Aguarde para voar o Serra Vitor 366. Copiado, muito obrigado, descendo para o 040. Uf, Kilo Oscar, cópia. A própria. Autorizado, Chique Chique, uma centena, plano Yankee, 17 decola, esquerda, saída Momo, apoio direto, terminal, prossegue 105. O controle, 198, torre 186, transponde 5110. Informe, Serra Novembro, XR Quebec, Chique Chique, uma centena, plano Yankee, saída da 17, esquerda Momo, apoio direto, 198, 5110, acionado para o táxi. Oscar, correto. É, o chame a torre 186 para ataque. E foi informado pela infraero agora que foi avistado 4 cães nessas proximidades aí da 17, ok? Tá, tá ciente, chama a torre, muito obrigado, senhor. 30 milhas noroeste de Salvador da radial 330. Corrigindo, 310 agora. Oi, poderia decolar a decolagem autorizada da 35, senhor? 7, aguardo coordenação com o controle. O senhor se encontra no pátio 5? Primativo, pátio 5. 7, aguardo coordenação. Perfeitamente, bom voo. Tango Golf Kilo Oscar, está autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista 35. A saída permanece Momo DCT, cumpra o perfil de saída. Tá, tá sim, então vai para 35, Momo para DCT, Golf Kilo Oscar. 35. Autorizado, táxi via pista 35, reporte alinhado e pronto, Papatango, Golf Kilo Oscar. Porta aí. Salvador, bom dia, voo 922, senta mais. Bom dia, 1922, desse mantém o nível de voo 50, velocidade 250 nós, chegada Mari para o ILS X-Ray Sem Glide. Entrando para 50, com 250 nós reduzido, voo 922, aguarda o... Poderia coordenar para a gente o GPS da pista no zero, senhor? Sente. Sente, GPS da 10, 1922, obrigada. Alinhando pronto na 35, agora que vai. Gente, o Papatango Golf Kilo Oscar aguarde para a decolagem. Guardando, Golf Kilo Oscar. Web 6709, portão Funo. Web para acionamento? Afirmativo, por estacionamento. Autorizado no Uno, reporte táxi. Cães, que foi reportado por uma viatura da Infraero, próximo a Taxiway Mike. Sim, está iniciando agora o piloto. Tango Golf Kilo Oscar, decolado aos 03, chame o controle em 119 decimal 8. 198, obrigado. Controle, confirma para o Gol 922, a pista opera em toda a sua extensão? Não, ela opera com os primeiros 90 metros impraticáveis devido à cabeceira estar deslocada em 90 metros. 90 metros, centro, 1922. TAM 3304, desça e mantenha 4 mil pés, 1015 é o ajuste, informe pronto para voar Serra Vitor 366. Afirmativo, descendo para 4 mil, ajuste 1015, quando possível pode voar o 366. Valeu, bom dia, Papatão Golf Kilo Oscar, decolado na Momo. Golf Kilo Oscar, suba e mantenha 3 mil pés, 1015 é o ajuste. 3 mil pés, 1500, Golf Kilo Oscar. Controle, tá, pode voar o 366? TAM 3304, aguarde mais um instante que vamos efetuar serviço de vetoração com a aeronave para o seu voo 366. Ah, afirmativo. Golf Kilo Oscar, qual é a radial ideal para Chique-Chique? 318. 318, ciente. Está agora 2000 pés, meia dúzia de milha, serviço de vetoração, curva à direita, proa 005, limitado por 10 milhas, aguardando proa direta de Chique-Chique. Direita 005, limitado 10 milhas, aguardando a proa Golfo Quilosca. TAM 3304, autorizado descida para 2500, proa do Serra Vitor 366, onde completa a final do RNAV. 2500 na proa do Serra Vitor 366, o TAM 3304. Positivo, tráfego 9 horas, 7 milhas, deslocamento norte, cruzando 2000 em ascensão, é um bandeirante da Abaeté. Gente, o TAM 3304. Golf Kilo Oscar autorizado ascensão ao nível 1900. Aí ascensão, ascensão, Golf Kilo Oscar. É esse mesmo nível final, o Golf Kilo Oscar? É, até 40 milhas, após 1905, seu visual. Gente, informe para modificação de regra. Passarei. Taxi-Webjet 6709 com 55 a bordo, 4:40 alterna com 20. É ascensão 1-0-0. Jete, ascensão, ascensão direto, Chique-Chique, igual que lógico. Gol 1-9-2-2, velocidade 2-2-0 nós. 2-2-0-9, gol 9-2-2. O TAM 3304 está voando, salve Serra Vitor 366, após bloqueio está autorizado o procedimento? Está autorizado o procedimento, RNAV, TAM 3304. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. TAM 3859, informação November. Bom dia, TAM 3859, desse mantenha nível de voo 40040 com ajuste 1015 em Salvador. 040 1015 em Salvador, 3859, autoriza prosseguir para o procedimento RNAV na final da BOMF? Mantenha o perfil da STA aguardando a autorização do RNAV, TAM 3859. Afirmativo, está mantendo o perfil da STA solicitando o RNAV, 3859. Positivo, gol 1922, desse mantenha 2500 pés, proa do Serra Vitor 366, onde a reporta é estabilizada na final da RNAV. Senhor, pode confirmar que o 3859 foi intercortado? 3859, mantenha a STA, aguarde autorização para o RNAV. Gente, 3859. Gol 1922, 2500 pés, proa do Serra Vitor 366, reporte final do RNAV. 1922. 2500, reportaria final do RNAV, gol 1922. Gol 1922 vai seguir Airbus da TAM 10 milhas à frente, reduzido, no mesmo procedimento. Gente, gol 1922. Controle Salvador, TAM 3663, gente da novembro. TAM 3663, desça e mantenha nível de voo 50, 050, chegada a Bonf. 050, Bonf, TAM 3663, mas não está no RNAV da TAM. Autorização do mesmo, mantendo a STAR. Golf Kilo Oscar, informe estimado para pouso em Chique-Chique. Era 1225, senhor. 1225, se enter. Informe para agora, corrigindo, informe para modificação de regra. Tá automatizado, senhor. Pode modificar agora, senhor. Modificação de regras agora, direto Chique-Chique no 225, confirmando. Positivo. Estimado de pouso 1225 em ascensão visual para o nível 1-0-5. Golf Kilo Oscar. 1-0-5, obrigado. 709, decolar 209, chame o controle em 119.8. 098, Wesley. Gol 1922, autorizado a final da RNAV. Autorizado a RNAV, pistão 1-0, gol 1922. Controle Web 6709. 6709, suba e mantenha nível de voo 340, vigilância. 340, 6709. Tá 3304 na escuta da Torre Salvador. Torre Salvador, Senna 3304, passando Serra Vitor 372. Senna, o TAR 3304, tá visual com o campo? Ainda negativo, senhor. Senna, informe avistando. Ajuste 1015, primeiros 90 metros, pista 10 impraticáveis. Afirmativo, informa avistando, Senna 3304. O EP709 pode proar a posição Eval, senhor? Mantém o perfil 6709. Nossa, obrigado. Repouso na 10, TAN 3304, ciente dos primeiros 90 metros impraticáveis, TAN 3304. Gol no 922, torre no 186. 186, gol 922. Torre Salvador, gol 922, bom dia. Gol no 922, continue na aproximação, número 2 para o pouso, ajuste 1015, primeiros 90 metros, pista no zero, impraticáveis. 1015, aguardando como número 2 na aproximação, gol 922. T304 no solo 1-3, libere próxima à direita, agilizando no solo 121, decimal 9. Liberando à direita 219, tá 3304. Solo Salvador, TAN 3304, livrou, vai ingressar na Alfa, nas suas coisas. Gol 922, lá visto o campo? Afirmativo, visual. Pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Tive pouso, pista no zero, gol 922. Indy 02 é o portão. Alfa Indy, aqui 02, TAN 3304. Só confirmar a temperatura agora, por favor, só 3304. Temperatura 27. Obrigado. Webjet 6709, chame Recife em 1288, alterne 126. Corrijão, 1288-133-25. Ok, senhor. 288-3325-6709. Um bom voo. Até qualquer dia, fica com Deus. Momento. TAN 3859, proa do Serra Vitor 367, autorizada final da RNAVE. Serra Vitor 367, autorizada RNAVE, 3859. Gol no 922 no solo 115, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. 219, gol 922. Solo Salvador, Gol 922 ligando, bom dia. Gol 922, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes Juliette, Gol 922.